seu nome, resgatar o povo seu. A sua chegada ao mundo mexeu com a estrutura do mal. Chegou para defender o prêmio que reconciliava o homem e Deus. Ele foi caluniado, perseguido, insultado, mesmo assim nunca cedeu. Destemido e valente, caminhava para a frente para o prêmio receber. E o grande dia veio, a grande batalha chegou.